churrasquinho, uma geladinha. Vai ver se eu tô lá na esquina. Brinca com outra pessoa. Quero um homem de verdade pra matar minha vontade de beijar na boca. Tchau, bye bye, adeus, tô fora. Deixa de ser cara de pau. Você quer me usar e depois vai embora. Apaixonada é mentira, tô nada.